Completando aqui um 360 na rotatória. Atenção, eu estou seguindo a proa de Paripe e após Vera Cruz. Ataque de Papá no solo controlado. Frente de Dente Papá, no seu solo ao 07, livre direito 211 no solo. Na direita 211 no solo, Papá de Papá. Está 305 autorizado, ele mantém o zero. O Victor Índia Juliette confirmado, você vai retornar para Vera Cruz? Afirmativo, então, conseguiu uma melhoria aí no setor. E nesse caso tem intenções de prosseguir na proa de Paripe e depois Vera Cruz. Gente, Victor Índia Juliette autorizada a proa de Paripe, reporte Paripe. Vai completar então aqui o 360. E aí a proa Paripe, tá? O 416 está estabilizado, pode chamar a torre? 416, complete sinal do procedimento LSX-Way, chame torre 198, decimal 95. 285. 3805, confirma autorizado, decolapso 10, vento 180 graus 59. Autorizado para a barreira, zona 60 da cola da 10, com prefeito da saída Momo, código de correção Momo VACAP, após decolagem curva à esquerda. Aciona 5076, controle no 208. Aguarde, pista livre. Vai dar, senhor. Primeira curva esquerda, 5076, transporte 208, é o controle. Eu não copiei o nível autorizado. 160. Afirmativo, 160. Se eu tiver mais correto, eu vou no próximo posto, na parte 3. Autorizado, contornar o parque, vamos chamar para ingresso na Lima. Guarulhos, autorizado nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Motiva, intercepta a Perzulu 10, Papa Alfa Índia, Umbarde, Perzulu 44, Pagogue, após decolagem, curva direita, aciona 5103, controle 1208. Da Motiva, Perzulu 10, em seguida Papa Alfa Índia, Umbade, Perzulu 44, Pagogue, aciona 5103, controle 1208. Seu nível autorizado é o 360, 6315. Nível 360, 6315, grato. Estima quando pronto para o posto no 01. Estima quando pronto para o posto 101, confirma? Afirma. É, o X Santana, o Papai Juliette Papá está autorizado a ingressar via Lima, Mai, Quebec, na Quebec, Santa Torre, 118.95, para prosseguir. Direto da El, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, com 1885235 para 960, Proje Alagoinha, que está isso? 1885, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 09. 060-69-185, pode voar, bom? Tem da chegada 1885, cancelada as restrições de velocidade. Cancelada as restrições de velocidade, mantém o perfil 1885. Sente autorizado o ingresso na pista até a bata, reporte Ivan. Salvador, muito boa tarde, seu 4-1-1-9. 4-1-1-9, muito boa tarde. Prossegue de Alfa, chamando de Juliette. Alfa, antes do Juliette, 4-1-1-9. Passarelo 2260, desça para 4010, ajuste no 09. 4019, passarelo. Deixa ele achar o seu 4196. Ingressa, Juliette, para o 03 na parte principal, 4196. Juliette, 03, parte principal, 4196. 4196 está aguardando o balizador. Gente. Meu pé, autorizado para o final do procedimento, ele é 5 reporte quando estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, porta estabilizado, parceiro 2230. 2230, forma tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, mantendo no meu pé, o papo alfa 32. Diante do tráfego, passarelo. Na 3805, chama o centro Recife na frequência 1251, alternão no 3325. Visual com Vera Cruz, engraçado no circuito. Patango Vitor, Índia Juliette, não atrasa para reportar no setor, tem a frequência livre e bom pouso. Muito obrigado, Tom. 3805, copiou o controle? 3805, prossiga. 3805, chama o centro Recife em 1251, alternal no 3325. 1251, 3325, tá 3805. Boa tarde. Boa. Vou no 885, desça para 4.000 pés, o ajuste 1019. 4.019, vou no 885. Valeu, obrigado. 326, informação X-ray. 36326, acione identificação via chegada Maris. Ou 050, ajuste 1019. Desce que via da voa do Mar e desce no 0520, assinei 3226. Faz Wi-Fi ou Duna? Centro de Mar, Guaxinim 6326, número 3 na aproximação. Mar 6226. 230, senhorita, 250 seria o nível para um 1256, por gentileza. Tem, trabalho. Obrigado. Escuta. Mati, pra si. O centro autorizou o nível 230 via Golf 677. O senhor copia? Mati, pra si. Tá na escuta. Cássio, pra si, siga pro 256. Tá autorizado. Sierra Bravo, Sierra Golf. A saída Coral, coisão. A saída Conde. Via Golf 677, Maceió a Natal. Aciona 5071 na porta da colagem curva à esquerda. Controle 1208. Ah, viu, Matheus, senhorita? O Gol 1256 autorizado São Gonçalo do Amarante, decola capitão 1-0, precisa sair da Conte, primeira curva à esquerda, prossegue via Golf 677 até Maceió, apoia direto ao Natal, nível 230. 5071, código que transponde a frequência do controle 208, 256 da Gol. Cruzamento correto, me chama como quatro, puxa. Bota na próxima. Salve, Salvador, 55 a bordo, alternando Petrolina, autonomia de 4 horas. 2714, segue em frente, Z Alfa, ponto de carga 11895, altímetro 1019, tem bom voo. Cidade do táxi em frente, ponto de espera, pronto, 11895, grato, até a próxima, 2714. Salvador, vou chamar o 1472. 6142, para Recife está autorizado, nível 350. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Os intercepta o peso Lu 97 conforme. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5123, controle no 201. Autorizou 350 para Recife, saída PUCA Aracaju, peso Lu 97, decola da 10, peso de viagem. Azul 2714, aproximando o ponto de espera, pronto. Sente o azul, mantém a posição. Vai manter a posição, 2714. Tô a 500 pés, passarelo 2230. Autorizado o pouso, vento 140 graus, 8 nós, pista molhada. TV pouso 10, passarelo 2230. Sena 6326, desça para 4000 pés, ajuste na 019. Azul, modelo Amaro. Azul, 2714, autorizado Lerma, T10. Autorizado a Lerma, T10, 2714. É 254, tem livre push, chama táxi. Livre push, meu Deus, faz. Passarelo 2230, no solo 25, táxi à direita. Pressão solo 26, táxi à direita, chama 21 decimal, 1 no solo. Direita 201, na boa. Alfa Salvador, boa, passarela 2230, livrou 950. Prossegue via Alfa, chamando de Juliette 2230. Avança Juliette 2230. Plano localizado, urbano 885. Urbano 885, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1-8-95. 2895, 885. Canal 6326, desça para 2000 pés, autorizada, final do procedimento LS X-Ray, reporte quase estabilizado. 2000, repatriado estabilizado, 6326. Com 1-8-8-5, está estabilizado no ILS, meia milha para o Índia Serra, com embaixada. 1-8-8-5, ciente, com a aproximação, informe a avistão. Vou esperar a live, avistou 500 pés. Ciente, obrigado. Informa, mantém a posição na guarda. Mantém a posição, passarela. Controle, gol 1964, Paulista, na sua escuta. 964, aciona identificação, no Fogue para interceptar o Chile da Mari, desça para o nível de voo 050 via Chile da Mari. 050 via Chile da Mari, vamos para Fogue. Confirma a alternativa? Confirma, 62, 54. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.995, altímetro 1019. 1019, Índia Alfa, 118.995. Passaria 2230, está condicionado. Atenta ao Airbus da Oceanair, assim que o mesmo livrar seu ingresso via Juliette para remota 1-2. Ok, então após o Airbus, está autorizado para remoto 1-2, passarela 2230. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 160. Subindo via Momo 160, 2714. O 6254 vai decolar MJ para 5LA? 5. Autorizado, ele é manter 1-0. Autorizado, ele é manter 6254. No voo 1-8-8-5 no solo aos 30, direita 1-2-1 no 1 no solo. 2-1-1 no boa. Salve Salvador, boa tarde, voo 1-8-8-5, liberado. O 1885 prossegue de Alfa Juliette, vai para remoto, questão. Vai para o 08 no pátio principal. Alfa Juliette 08, 1985. O 6254 Chanel, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 1 no 40 graus, 8 longe. Autorizado a decolar de 6254. Pântago, Salvador, Gol 256, Gate 4, pushback, acionamento. 256 tem livre push back. Está livre, pushback, acionamento, total, parceiro, no 026. Azul 2714. Siga. Senhora, por gentileza, nos autorizaria direto de destino? Guarde coordenação, azul 2714. Aguarda. Telemia 254, decola os 3-1, controle 1 no 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Pelo Salvador, boa tarde, Telemia 254, transfere feito da saída da EL. Telemia 254, contato radar na decolagem, via saída da EL para o nível de voo 360. 360, via 254. Autorizaria direto da EL para o 6254? Autorizada para o Israel 6254. 6254, suba restrita ao nível de voo 340, em caso de falha de comunicação, o nível final será o 340. 340, limitado, Senhor 6254. Seria direto o Mote, voo 6254. 254, voo Eleda, aguardando o Mote. Pesado pouso, vista molhada, vento 1,40 graus, 8 anos. Salvador 1256 da Gol para o nosso ataque, temos 118, 118 a bordo, uma autonomia de 3 horas e 15 minutos, voltar na Fortaleza. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 10895, altímetro 1019. 1019 em frente, Índia Alfa, ponto de espera 2295, 256, graças a Deus. Xené 6326, solo 35, táxi direito 1211 no solo. Direito 211, Xené 6326. Oi, Salvador, boa tarde, Altair 3154, a formação é X-Ray, descendo até 150. Altair 3154, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050, ajuste 10 na nota. 050 via, a sua cidade vai direto em táxi ou tem que seguir a... 3154 autorizada para o ITAP. Obrigado, ITAP, obrigado. Descendo até o 50, com 39, 3154. 150 graus, 109. Afirmativo, 1256, linha qual? Para 4000 César, ajuste 909. 4000, com 1019, 1964. 1256, alinhando cabeceira 1-0, livre de decolagem, correto? Correto, autorizado a decolar. Tráfego Salvador, tá 3193, informação X-Ray, pronto, cópia Galeão. Para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Letra Irumi, onde intercepta a Upper November 857. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5116 e o controle 120 decimal. Aprovado nível de voo 360, conforme plano via Upper November 857, decola perfil da El Leda Irumi. Código transponder 5116 e o controle 120 decimal 8, TAN 3193. Ok, já estamos prontos, solicita puxa acionamento, TAN 3193. Tripuxa Mitax, 3193. Vou chamar. Oxana 6326, ingresso Juliette pro 6 dúzia. Juliette pro 6 dúzia, 1-3325. Confirmar a primária, por favor. Confirmar a primária, 1251. 25-36-25-6254, obrigado. O 1256 está cruzando 2000 pés, está subindo a Conte. O 1256, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 230. Via Conde 230, voo 1256. Bravo Romeu, via Pesolo 17, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbó, transição Elefa. Transponder 5126, controle de Salvador operando a frequência 120 decimal 80. Ocean é 632, número está autorizado Brasília, nível de voo 360, via Brasil 7. Decolada 10, primeira curva direita, Arbor Elefa. Transponder 5126, controle 2080, proteção 6321, está pronto para sair. Ocean 6321, confirma e transponda, copiado? 1126. Potenciamento correto, posição 1-0, some pronto. Chamar quando pronto, chamar. Guardando balizador, 6326. Bom, 1256, da presente autorizado direto pro de Maceió. Proa de Maceió, gol 1256, obrigado. Após o TAC, pode prosseguir via o TAN 3154? Ativo o TAN 3154 após o TAC, desce via para 2000 pés. Bem, 2000 pés, desce via após o TAC e autorizado o procedimento. Confere. Afirmativo o TAN 3154. Obrigado. solo Xangai 6326? Prossiga. Acabou de chegar o balizador, obrigado. Será 1-2-2 nesse setor, mantendo o aguarda. Aproximadamente uns 4 minutos para nível. Deixa minha torre na frequência 1-1-8-95. 295, boa. Boa tarde, gol 1964 estabilizado, X-ray na sua escuta. Gol 1964, ciente, informe avistando. Na última aeronave eu estou em torno de 500 pés. Pista molhada, chove no momento. O vento 1,60 graus, 8 nós. Aguarda a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, 964, ciente dos 500 pés. 1-5-1, meu transponder e o controle 1-2-0-8. Comando 009, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decola da pista 1-0, a leva a Dael e após Coral, de acordo com o plano de voo, aerovia Golf 677. 5-1-5-1, meu transponder e o controle 1-2-0-8, com 2-0-9. O planejamento está correto em cima do controle de propulsão 09-2009 da Golf. Vem, Maria, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4-0-6-5, contato de X-ray. 065 para Campinas, pronto, top. Pronto, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papai, nível 340, decola da 1-0, todo perfil da saída da El, Leda, Mótima. Onde intercepta Upper Zulu 1-0, Bubave, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5140 e o controle 1-2-0-2-8. Alternado para Campinas, nível 340. Decolando da 1-0, saída da El, Leda, Mottman. Primeira curva direita. O Presulu 1-0 para o Bávio, o Presulu 1-6 BH, para sair confirmado o control. 5140 no transponder e 1-2-0-8. Quando já mais conhece, chama quando pronto, depois no 03. 4-0-6-1. Solo, Oxenar 6142, puxa lá, cancelamento no 05. Oxenar 6142, tem livre puxa no 05. Porém, o tráfego da companhia está no 01, está aguardando para início do puxa para desbloquear na sua frente. No final foi tudo intercortado aí. Mas tem que ser autorizado, porém tem uma outra aeronave do 01. Afirmativo. Ok, então a gente vai coordenar aqui com o solo autorizado 6142. Tem livre puxa no 3. Tem o tráfego da Santa aguardando o táxi do mesmo, assim que ele iniciar, libera o senhor, 6393. 3193, para o táxi PAB 176, contendo a Guarulhos com 4 horas. Copiou, solo 3193. Solo, copiou, solicitação para 3193. Negativo, você poderia confirmar por gentileza? Ok, pronto para o táxi, PAB 176, Altena Guarulhos, com 4 horas. Gente, segue em frente, em geral, para ponto de espera 10295, altimetro 1019, tem bom voo. 1995, a torre batizada, obrigado. Azul 6315, coordene com a equipe de solo, após a passagem do tráfego da TAM, tem livre puxo de chamitaxi. Controle, o gol 1964 na RMPU, na sua escuta. 1964, mantenha a proa até 2000 pés, aguardando instruções. Mantenha a proa até 2000, aguardando instruções. Gol 964. O 54 está aproximando, qual o motivo da emitida, por gentileza, mau tempo? Afirmativo, TAM 3154, informa o teto 3000 pés, visibilidade 3000 metros, chuva. Hoje, 300 pés o teto, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada no campo. Ok, vai prosseguir na aproximação 3154. Cliente. Torre Salvador, tem uma 3193, ponto de espera, pista no zero, pronto para decolagem. 3193 autorizado, alinha e manter, pista no zero. Alinha e manter, pista no zero, tá 3193. Esquerda 350, voa nessa proa por 7 milhas, voo 1964. Certificação, sabe me dizer se está apresentando alguma DLA? O seu plano encontra vencido aqui no meu sistema. Obrigado e confirmo. Obrigado. Piso 193, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 122. Iniciando, tá, 3193. Do 1964, curva esquerda, proa 290. Seu limite é a magnética no coisinho, a radial 350 cerebral. Magnética esquerda 290, alimentada pela 350 de Salvador. Então, 3154, confirma, estabilizado? Mais meio dote tipo glide, praticamente estabilizado. Então, 3154, complete final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. 18, boa. Zero 8, boa. A papapá Eco Vitor Golf informa Salvador Fera, enquanto nós instrumento 300 pés de teto com 3 mil visibilidade, chuva moderada sobre o campo, confirma intenções. O Eco Vitor Golf, mantenha confirmado a altitude que está cruzando. Tenha 34, confirme modificada presente as regras. Controle, confirme para o 3154, curta final, sequência da torre. 3154, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Gaspa, Giga Alfa, contato 3154. Sono Michelino 6142, está com 126 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, 3 horas e 30 para autotáxi. 80 graus, 10 mais, pista molhada e chove na vertical, principalmente na segunda metade da pista. 3160. 360. 360, faz valendo. Autorizado, Leda, 3193. Guarda, Leda, obrigado. Nove meia quatro, curve à esquerda na proa 260. Seu limite é a magnética 120 de Sintra. Sete, magnética 120 de Sintra. O 964. Curva na esquerda, proa 260. Uma olhada, vento 180 graus, 10 mais, está 3154. Auxiliado Pouso, vai completar. 64. curva esquerda na proa 260. Afirmativo, e limitado pela 1205. Sim. Agora, você pegou 1164. 1164, desça para 2000, autorizado final do procedimento LSXV, reposto com estabilizado. Tente 2000, reportar estabilizado, gol 1164. Papai, com o Vitor Golf, confirma o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Papapá Eco Vitor Golf, confirmando a modificação de regras da presente. Plano VFR cancelado 21752, o Eco Vitor Golf, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 040, seu limite é magnética 1205. Autorizado, chanamento 315, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-2-9. Autorizado, alinhar e decolar, 1-8-0. Você me efetuou em que local? Salvador. Entendi. Controle Salvador, boa tarde, 1-9-6-6, informação de trânsito da 200 para 1-5-0. 9-6-6, aguarde. É 1-4-2, espera da 1-0, pronto. Se estiver 1-4-2, mantenha o com a espera. Mantém. Prossiga. Solicitando 2.500 pés, comando 040 para as 18 para a moita pausa. Gente, mantemos escute a guarda. Escuta da Fox, sobre o impacto se encontra em pista que decola? Panorama está se autorizando no site, cadão. Gente, eu só vou ver o mínimo que está sendo pago aqui pela torre para poder liberar para o senhor 17, ok? Tá joia. Tendo identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1019. Identificou 1019, descendo para o 050, via gol 96. Confirma a informação? O Eco Vitor Golf, Eco Vitor Golf informa que o indicativo de Sindra é o Índia Serra. Ah, Índia Serra. Gol 1964 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 140. Esquerda 140, 1964. Você viu de leve pro 5? O 964, complete final do procedimento LSXV, chame torre 118 decimal 95. 295, gol 1964. Papapá, Eco Vitor Golf, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 135, reduz a velocidade para 1909. Visibilidade já em torno de 5 mil, de forma e avistando. Reportará avistando, gol 1964. O Xenem é 315, decola os 5.6, chama o controle, 1-2-0, esse é 1-8. 1-2-0-8, vai chamar. Xenem é 321, na número 10, para pushback e acionamento. 6321 tem livre push. Dael para o nível de voo 360. 360, via Dael. Então, 3193, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 3513, Recife, boa. Controle, formador, boa tarde, azul 2795, mantendo o nível 1970. Azul 2715, acione identificação, voando Maçu para interceptar a chegada a Aman. É bom te mandar no ponto da descida. Identificou, retrocedida, podemos voar Aman, está presente? Seu perfil da chegada, azul 2715, número 4 na aproximação. Ok, mantendo perfil, número 4 para chegada. Avistando o gol 1964 a 1210. Também avistado, autorizado pouso, pista 10, pista molhada, vento 150 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, gol 1164. Autorizado, Serra Nova, Vila Papapá, 040, decola da 17, não sai da Coral. Aciona 0156 no transponder e controle no 20 decimal. Autorizado 41 São Paulo, decola 17 Arbor, 015608, eco Delta Fox. Quantas pessoas a bordo? Agora no zero, madame. Estacionamento, Santos, decolagem Torre 18895, altímetro marca 1012, 1019. 29 agora, Matheus, obrigado. Para o táxi, o azul 4065, 102, 4 horas e 45, atendendo aqui, Verão Preto. 065, ingresso via Índia e Alfa, ponto de espera 112.95, altímetro 1019, tem bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 0.1895, ajustado no 019, hoje vai para 065, obrigado. Bono 964, confirma, estabilizado? Relativo, estabilizado. Bono 964, complete final do procedimento ILS X-ray, chame torre, 1118, decimal 9. 295. A Papa Saia com o Victor Golf, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte quando estabilizado. 2000, quando estabilizado. 2200 pés. 7964. Controle, o microfone está com tráfego aqui a 400 pés abaixo, tem o tráfego aqui, novo, né? O Eco Victor Golf informa o tráfego que tem, o tráfego que precede em aproximação a 8 milhas, já passou Duna, mantendo 1.700 pés. É, solicitou o gol no 884? Ah, Mirmo, boa tarde. Boa tarde, no 884, para Aracaju, está autorizado nível 230. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Uca de Amaracaju, após decolagem, curva à esquerda, onde intercepta, corrigindo, você vai cumprir o perfil da saída Conde, com curva à esquerda, após decolagem. Via Golf 677, aciona 5165 e o controle no 208. Autorizado Aracaju 230, piso 10, Conde com curva esquerda, Golf 677. 5165 transponder, 1208, controle, o gol 1884. Procedimento correto, chama quando pronto para o posto no 08. Chamará, obrigado. Solo gol 1164. Gol 1164, boa tarde, prossegue Alfa Juliette. Prossegue via Alfa, me chamante da Juliette. Alfa e mandando a Juliette, gol 1164. Controle, somador, azul 2715 no padrão descida. 2715, desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1019. Azul 050, 1019, 2715. boa tarde, Bono 097, identidade, por Bono 097, aciona identificação, via chegada BOF, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1019. Queda via BOF, até 060, com 29, Bono 097. A Papapá Eco Vitor Golf, confirma, estabilizada. Afirmativo, estabilizou agora. A Papapá Eco Vitor Golf, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, Eco Vitor Golf. Torre, boa tarde, Papapá Eco Vitor Golf. Eco Vitor Golf, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando. 3225. 2 horas e 15, alterna Goiânia. Polo Parque Índia Alfa, ponto de espera 7295, altitude máxima 6295. Gato, 19, ajuste, Parque Índia, ponto de espera 7295, 6295. Nasta Juliette, Gol, 1964. Já vai fazer passagem ao Airbus da Avianca, que já contornando o parque, após a passagem do mesmo sem ingresso, via Juliette pro 7. Sim, vai dar passagem ao Airbus da Avianca. Após prossegue, ingresso a Juliette para a posição 7, Gol 1 no 64. Salvador, passaria 2230. Prossiga. A empresa está informando que foi feita a DLA. É, mas a gente, eu entrei em contato com a sala IF e até uns 10 minutos atrás eles não tinham nada não. Eu vou pedir pra checar novamente, ok? Tá, por favor. Solo, Cordial, boa tarde, Gol 964 livrou, tá na sua escuta. Gol 964, muito boa tarde, prossegue via Alfa, Juliette, pro 10. Gol 0, vai seguir o tráfego da companhia. Certo, Gol 1964, Alfa, Juliette, portão 10. A gente passa lá 5 pousantes. Vitor Golf, vento 170 graus, 12 nós, autorizado pouso, chama 0, picha molhada. Gente, o Vitor Golf. Poxa, né, 6142, decola 04, chama o controle 120, decimal 8. 208, 6142, boa. Controle de Salvador, boa, o Xenar 6142, Puka. Xenar 6142, contato radar na decolagem, sobre a via sai da Puka para o nível de voo 350. Sai da Puka para o 350, Xenar 6142. Delta Fox, go ahead. Clear to start up, report to taxi. What's that? Azul 40.